Trouxemos a ele, a autêntica e original, com uma programação que vai entrevistar com você o formativo do rádio, o em apenas 8 horas. Procure hoje mesmo. Fons Água Poços Artesianos, em Campos Belo, Goiás. Localizado na DO 118, antiga Casuci. Patrocinador Roberto sem compromisso. Ligue agora mesmo. No 62-99-9-6717. Ou 63-99-92-92-02. Atenção. Ministério da Saúde, Governo Federal. 6 e 6.